Cheiro 8, página 69, capítulo 6, seguida. A luz começava, por fim, a desvanecer-se do lado fora das janelas. O dia, quente para o mês de março, arrastara-se interminavelmente, como se estivesse relutante em terminar e em devolver-me a liberdade. Funguei e dei uma outra volta no lenço molhado. Cátia, se calhar tens outros compromissos. O Kurt já deve estar a pensar por onde andas. Ele vai compreender. Não posso ficar aqui para sempre e não estamos mais próximas da resposta do que antes. Não sou especialista em soluções rápidas. Estás mesmo decidida a recusar uma nova hospedeira? Sim. Portanto, é provável que a resolução desta situação leve algum tempo. Cerrei os dentes perante uma sensação de impotência. E será possível avançar mais depressa e com menos dificuldades, se contares com algum apoio. Serei mais cuidadosa e não faltarei às consultas, prometo. Não era exatamente a isso que me referia, embora espero que o faças. Estás a referir outra ajuda que não a tua? Contraí-me, ao pensar que teria de revelar o meu presente infortúnio a um desconhecido. Tenho a certeza de que és tão competente como qualquer outra apaziguadora, até mais. Não estava a pensar noutra apaziguadora. Cátia agitou-se na cadeira, distendendo o corpo com dificuldade. Quantos amigos tens, nómada? Referes-te a colegas de trabalho? Contacto com alguns professores praticamente todos os dias. Há vários estudantes com quem falo nos corredores. Fora das aulas? Fiquei a olhar para ela sem perceber. Os hospedeiros humanos necessitam de interagir. Tu não estás habituada à solidão, minha querida. Partilhaste os pensamentos de um planeta inteiro. Nós não íamos a muitas festas. A minha tentativa de humor não surtiu efeito. Ela sorriu delicadamente e prosseguiu. Travas um combate tão difícil com o teu problema que só consegues concentrar-te nele. Talvez uma das saídas seja aliviar um pouco esta obsessão. Disseste que a Melanie fica aborrecida quando estás a trabalhar, que fica mais inativa. Se fizeres algumas amizades com os teus semelhantes, talvez também a possas aborrecer. Franzi os lábios com um ar pensativo. Melanie, que aquele dia longo e cheio de tentativas de apaziguamento deixara indolente, reagiu à ideia com bastante indiferença. Cathy acenou com a cabeça. Envolve-te com a vida em vez de te envolveres com ela. Faz sentido. E além disso, existem os impulsos físicos característicos destes corpos. Nunca vi ou ouvi falar de algo que se compare a eles. Uma das maiores dificuldades a superar por parte de todos os que chegámos na primeira vaga foi o instinto de acasalamento. Posso garantir-te que os humanos se apercebem quando existe essa lacuna. Esboçou um largo sorriso e revirou os olhos, recordando um facto qualquer. Ao ver que eu não reagia, conforme esperara, suspirou e cruzou os braços, impaciente. Ah, vá lá, nómada. Deves ter dado por isso. Bem, claro que sim, murmurei entre dentes. Melanie agitava-se, inquieta. Isso é óbvio. Falei-te sobre os sonhos. Não, não me referia apenas a memórias. Não te cruzaste com alguém a quem o teu corpo reagiu no presente, num nível estritamente químico? Refleti atentamente sobre a pergunta. Acho que não, pelo menos que me tenha apercebido. Acredita em mim, declarou Cathy secamente. Tu davas por isso. Depois abanou a cabeça. Talvez devesses abrir os olhos e procurar à tua volta de uma forma determinada. Ia fazer-te muito bem. O meu corpo retraiu-se só de pensar. Registei o descontentamento de Melanie, refletido no que eu própria sentia. Cátia decifrou a minha expressão. Não permitas que ela influa na comunicação com a tua espécie, nómada. Não te deixes dominar. As minhas narinas dilataram-se. Aguentei um momento até responder, a fim de controlar a irritação à qual ainda não estava realmente adaptada. Ela não me está a dominar. Cathy arqueou a sobrancelha. Senti a garganta sufocada pela raiva. Não me parece que tenhas estado assim tão distanciada do teu companheiro atual. Essa escolha foi controlada? Ela ignorou a minha raiva, enquanto refletia sobre a questão. Talvez, acabou por dizer. É difícil saber. Mas provaste o teu ponto de vista. Apanhou uma linha na bainha da saia e, a seguir, como se percebesse que estava a evitar o meu olhar, entrelaçou as mãos com ar resoluto e de ombros erguidos. Quem é que pode saber o que nos é transmitido por um determinado hospedeiro de um determinado planeta? Tal como te disse antes, acho que só o tempo poderá dizer. Dizer se ela ficará gradualmente apática e silenciosa, permitindo que faças outra escolha, que não esse de Jared, ou, bom, os batedores são muito eficazes. Eles já andam à procura dele. Talvez te ocorra algo que possa ajudar. Fiquei imóvel a absorver aquela ideia. A apaziguadora pareceu não reparar que eu ficara petrificada. Talvez encontrem o apaixonado da Melanie e vocês venham a ficar juntos. Se os sentimentos dele são tão profundos como os dela, é possível que a nova alma seja receptiva. Não. Não tive a certeza de quem seria a autora do grito. Poderia ter sido eu. Também me sentia aterrorizada. Eu estava de pé, a tremer. Desta vez não surgiram as lágrimas que brotavam tão facilmente, enquanto as minhas mãos se crispavam. Nómada? Porém, dei meia volta e corri para a porta, numa luta contra as palavras que a minha boca não ia proferir. Palavras que não podiam ser as minhas. Palavras que não faziam sentido, a não ser que fossem dela, mas que pareciam minhas. Não podiam sê-lo, não podiam ser ditas. Isso é assassiná-lo, é fazer com que ele deixe de existir. Não quero mais ninguém, quero o Jared e não o estranho no corpo dele. O corpo não é nada sem ele. Ouvi Cathy gritar por mim enquanto corria para a rua. Não vivia muito longe do consultório da apaziguadora, mas a escuridão das ruas desorientou-me. Depois de percorrer 2 quarteirões, percebi que corria no sentido errado. As pessoas olhavam-me. Eu não trazia fato de treino e não estava a fazer jogging. Estava a fugir. Mas ninguém se meteu comigo. Todos desviaram o olhar de uma forma discreta. Devem ter calculado que eu era nova naquele corpo hospedeiro, que estava a reagir como uma criança. Abrandei o passo e comecei a andar, virando em direção a norte para descrever um circuito amplo, sem passar de novo pelo consultório de Cathy. Segui com uma passada ligeiramente mais lenta que o passo de corrida. Ouvia os pés a martelar no passeio, demasiado depressa, como se tentassem acompanhar o compasso de uma música de dança. Chap, chap, chap. Não, não era um som de percussão, porque havia ali demasiada raiva, como se fosse um ato de violência. Chap, chap, chap. Alguém a golpear outra pessoa. Desviei o pensamento daquela imagem horrível. Avistei a luz do candeeiro por cima da porta do meu apartamento. Não tinha demorado muito tempo a percorrer a distância. Todavia, não passei para o outro lado da rua. Estava agoniada. Lembrava-me de como era vomitar, embora nunca o tivesse feito. A testa estava coberta de suores frios e senti um som cavo nos ouvidos. Tive a certeza de que essa experiência me estaria agora reservada. Havia uma faixa de relva ao lado do passeio e vi uma sebe bem aparada em redor do candeeiro da rua. Não tinha tempo para procurar um lugar melhor. Dirigi-me no sentido da luz, a cambalear, e agarrei-me ao poste para me manter de pé. O enjoo provocava-me tonturas. Sim, não restavam quaisquer dúvidas de que sentiria o que era vomitar. Nómada, és tu? Nómada, sentes-te mal? Era impossível concentrar-me naquela voz. vagamente conhecida. As coisas ficaram ainda piores ao saber que tinha espectadores, enquanto curvava o rosto sobre o arbusto e despejava violentamente a minha última refeição. Quem é o teu regenerador aqui? Perguntou a voz. O zunido nos meus ouvidos dava a sensação de eu ouvir muito à distância. Uma mão pousou nas minhas costas arqueadas. Precisas de uma ambulância? Tossi duas vezes e abanei a cabeça. Tinha a certeza de que tudo já terminara. O meu estômago estava vazio. Não estou doente, afirmei, já a endireitar-me e a apoiar-me no poste do candeeiro. Dei uma olhadela, a fim de descobrir quem estava a observar-me naquele momento de infortúnio. A batedora de Chicago estava telemóvel na mão, a tentar decidir que autoridade haveria de chamar. Olhei bem para ela e voltei a debruçar-me sobre a vegetação. De estômago vazio ou não, ela era a última pessoa que precisava de ver naquele preciso momento. Mas, enquanto o meu estômago se contraía inutilmente, concluí que deveria haver um motivo para a presença dela. Ah, não. Porquê? Inquiri, sobressaltada, com o pânico e a indisposição a roubar-me a intensidade da voz. Porque estás aqui? O que aconteceu? Na minha cabeça ressoavam as palavras inquietantes da apaziguadora. Durante segundos, fitei, espantada, as mãos que se crispavam na gola do casaco preto da batedora, até perceber que eram as minhas. Para! Exclamou ela com o rosto a transmitir-me a sua indignação. Falava num tom de voz sibilante. Eu estava a abaná-la. Abri as mãos e retirei-as bruscamente, ocultando o rosto. Desculpa, disse-lhe, arquejante. Desculpa, não me dei conta do que fazia. A batedora olhou-me de sobreolho franzido e alisou a parte de frente do fato. Tu não estás bem. Devo ter-te assustado. Não estava à espera de te encontrar, murmurei. Por que estás aqui? Antes de conversarmos, vamos levar-te a uma unidade de regeneração. Se estiveres com gripe, tens de a tratar. Não podemos deixar que ela deteriore o teu corpo. Não tenho gripe nenhuma, não estou doente. Comeste alguma coisa estragada? Tens de informar qual foi o local. A intromissão dela aborrecia-me de morte. Também não comi nada estragado, estou de boa saúde. Por que não pedes a um regenerador que te faça um exame geral? Um teste rápido. Não devias negligenciar a tua hospedeira. Isso é irresponsável. Principalmente quando os cuidados de saúde são tão acessíveis e eficazes. Respirei fundo e resisti ao impulso de a sacudir de novo. Ela era um palmo mais baixa do que eu. Tratava-se de uma luta que conseguiria vencer. Uma luta. Afastei-me da mulher e dirigi-me à minha casa com toda a velocidade. Estava com as emoções à flor da pele. Precisava de me acalmar para não fazer algo de imperdoável. Nómada, espera! O regenerador... Não preciso de regenerador nenhum, retorqui, sem me virar. Isto foi só um desequilíbrio emocional. Agora estou bem. A batedora silenciou. Perguntei a mim própria o que teria ela concluído da minha resposta. Ouvi os seus sapatos, os tacões altos, batiam no chão atrás de mim, pelo que deixei a porta aberta, sabendo que ela me iria seguir. Dirigi-me ao lava-louças e enchi um copo com água. Ela ficou à espera em silêncio, enquanto eu bochechava e deitava a água fora. Quando terminei, debrucei-me sobre o balcão a fitar a bacia. Em breve ela perderia a paciência. Então, nómada, ou já não respondes por esse nome? Não queria ser indelicada e chamar-te dessa forma. Nem olhei para ela. Continuo a chamar-me nómada. Interessante. Tinha-te classificado no tipo dos que escolhem os seus próprios nomes. Eu escolhi. Escolhi nómada. Há muito tempo que não duvidava que a pequena questiúncula que por acaso escutara na unidade de regeneração, no primeiro dia do meu despertar, tinha sido da responsabilidade dela. era a alma mais belicosa que conhecera ao longo de 9 vidas. O meu primeiro regenerador, vade águas profundas, fora calmo, amável e sagaz, até mesmo para uma alma. No entanto, não tinha sido capaz de se controlar sem lhe ripostar. Isso fazia-me sentir melhor ao refletir na minha reação. Virei-me para a encarar de frente. Ela estava instalada na minha pequena poltrona, aninhando-se com todo à vontade, como se se preparasse para uma longa visita. Tinha o ar de quem estava contente consigo própria, exibindo um brilho de divertimento nos olhos bujudos. Dominei o impulso de franzir o sobrolho. Por que estás aqui? Perguntei novamente. Falei-lhe num tom monocórdico, comedido. Não perderia mais uma vez as estribeiras à sua frente. Já passou algum tempo desde que soube alguma coisa de ti, pelo que achei melhor certificar-me pessoalmente. Ainda não fizemos progressos no teu caso. Firmei as mãos no rebordo do balcão, situado atrás de mim, com força, mas não deixei transparecer qualquer animosidade na voz. Quer-me parecer que isso são cuidados em excesso? Além disso, enviei-te uma mensagem na noite passada. Ela uniu as sobrancelhas. Naquela forma peculiar que lhe conferia um ar zangado e enfadado em simultâneo, como se fosse o seu interlocutor e não ela o responsável pela irritação. Tirou o computador portátil e deu alguns toques no ecrã. Ah, proferiu com uma expressão contrariada, hoje não vi o meu correio. E ficou em silêncio, enquanto passava os olhos pelo que lhe tinha escrito. Enviei a mensagem às primeiras horas da madrugada, acrescentei. Estava meio ensonada na altura. Não sei se aquilo que escrevi era uma memória ou um sonho. Ou se estaria mesmo a escrever e a dormir ao mesmo tempo. Falei com ar convincente. À medida que as palavras de Melanie, se soltavam da minha boca. Cheguei, inclusive, a adicionar a minha gargalhada jovial no fim. Aquilo era desonesto da minha parte, um comportamento vergonhoso, mas não permitiria que a batedora ficasse a saber que eu era mais fraca que a minha hospedeira. Só por esta vez, Melanie não ficou arrogante por me levar a melhor. Estava demasiado aliviada e reconhecida por não a ter atraiçoado, com base nos meus motivos fúteis. Interessante, murmurou a batedora. Mais um que anda à solta. Abanou a cabeça. A paz continua a fugir de nós. A ideia de uma paz precária não parecia consterná-la. Pelo contrário, parecia agradar-lhe. Mordi o lábio com força. Melanie desejava ardentemente fazer um outro desmentido. Alegar que o rapaz existia apenas em sonhos. Não sejas estúpida, disse-lhe. Isso era demasiado óbvio. A batedora tinha um caráter tão repugnante que poderia colocar Melanie e eu do mesmo lado da barricada. Odeio-a! O sussurro de Melanie era acutilante e doloroso como uma facada. Eu sei, eu sei. Desejei poder negar que sentia o mesmo. O ódio era um sentimento imperdoável. Mas a batedora era muito difícil de engolir, impossível mesmo. Esta interrompeu o meu diálogo interno. Portanto, a par da nova localização a analisarmos, não tens mais nada que ajude quanto aos mapas das estradas? Senti o corpo a reagir àquele tom crítico. Nunca disse que eram traçados de um mapa de estradas. Foste tu quem deduziu isso. E não tenho nada a acrescentar. Ela deu 3 estalos seguidos com a língua, rapidamente. Mas disseste que havia percursos. Isso é o que eu penso. Não estou a conseguir chegar mais longe. Por que não? Ainda não domaste a humana? E soltou uma gargalhada estridente. Estava a rir-se de mim. Virei-lhe as costas e concentrei-me em acalmar-me. Tentei fingir que ela não estava lá. Que estava sozinha, na minha cozinha austera, a fitar através da janela as 3 estrelas brilhantes que se espalhavam na pequena faixa de céu noturno. Enfim, tão sozinha como sempre tinha estado. Enquanto olhava fixamente para os minúsculos pontos de luz no meio da escuridão, os traçados que vira vezes sem conta, nos sonhos e nas memórias fragmentadas, que surgiam de repente em momentos estranhos e aleatórios, passaram rapidamente pelo meu pensamento. O primeiro, uma curva ampla e irregular. A seguir, um desvio súbito em direção a norte. Um outro desvio abrupto para o lado oposto, regressando para norte, a serpentear ao longo de uma grande extensão. Depois, a descida íngreme para sul, que aplainava ao atingir mais uma curva pouco acentuada. O segundo, um zigue-zague irregular, quatro voltas apertadas e um quinto ponto, curiosamente rombo, como se estivesse quebrado. O terceiro, uma onda suave, cortada por um pico repentino, que projetava um dedo longo e fino para norte e para baixo. Incompreensível, parecia não fazer sentido. Mas eu sabia que era importante para Melanie. Soube-o desde o primeiro instante. De todos os segredos, este era o que ela mais protegia ferozmente, a par do rapaz, o seu irmão. Antes do sonho da noite anterior, não tinha qualquer suspeita sobre a existência dele. Perguntei a mim própria o que a teria feito vacilar. Talvez a minha hospedeira me fosse libertando mais segredos, à medida que a sua voz aumentava de intensidade na minha cabeça. Talvez ela cometesse um deslize e me permitisse ver o significado destes percursos estranhos. Sabia que eles teriam algum significado, que conduziriam a qualquer parte. E nesse momento, com o eco da gargalhada da batedora ainda a pairar no ar, de súbito compreendi porque eram eles tão importantes. É claro que tais percursos nos levavam de volta a Jared. De volta a ambos, a Jared e a Jamie. Que outro destino poderia ser? Que outro lugar teria algum significado para ela? Apenas agora percebia que não se tratava de um regresso, porque nenhum dos dois tinha alguma vez percorrido tais caminhos. Caminhos que foram tão misteriosos para ela como eram para mim, até. A parede demorou algum tempo a bloquear-me. Melanie estava distraída, prestando mais atenção à batedora. Um som, vindo de trás, fê-la estremecer dentro de mim e somente nesse instante senti a mulher aproximar-se. Ela suspirou. Esperava mais de ti. O teu registro de traçados parecia muito prometedor. É uma pena que não estivesses disponível para esta missão. Se tivesses de lidar com uma hospedeira rebelde, estou certa de que isso seria uma brincadeira de crianças para ti. Não me voltei para olhar. A minha voz manteve o mesmo tom. Ela fungou. As primeiras vagas já eram suficientemente complicadas, mesmo sem hospedeiros resistentes. Sim, também tenho experiência da formação de algumas colónias. A batedora soltou uma gargalhada sarcástica. Foi difícil domar as algas marinhas? Elas voavam? Mantive uma voz serena. Não enfrentámos dificuldades no Polo Sul. É claro que o Norte já foi diferente. A situação foi mal gerida. Perdemos uma floresta inteira. As minhas palavras deixavam transparecer a tristeza em relação a essa época. Um milhar de seres sensíveis a preferir fechar os olhos para sempre, em vez de nos aceitar. Tinham recurvado as folhas para as esconder do sol e morreram à fome. Em boa hora, segredou Melanie. Não havia maldade no pensamento, apenas aprovação no sentido de prestar a sua homenagem à tragédia presente na minha memória. Foi uma perda enorme. Deixei que se instalasse na minha mente a agonia daquela experiência, e a sensação dos pensamentos de morte que nos tinham torturado perante a dor da nossa floresta irmã. Morreriam, de qualquer maneira. A batedora falou e eu tentei concentrar-me numa só conversa. Sim, a voz dela era insegura. As coisas correram mal. Quando se trata de administrar o poder, todos os cuidados são poucos. Há quem não seja tão cuidadoso quanto deveria ser. Ela não respondeu e sentia recuar alguns passos. Todos sabiam que a falha que estivera na origem do suicídio em massa era da responsabilidade dos batedores, que, dado que as algas não podiam voar, tinham subestimado a sua capacidade de escapar. A ação deles tinha sido negligente ao darem início à primeira colónia, antes de dispor no local dos elementos necessários para uma assimilação em larga escala. Na altura em que deram conta do que as algas marinhas eram capazes ou estavam decididas a fazer, já era tarde demais. A remessa seguinte de almas em hibernação encontrava-se demasiado longe e a floresta do norte perdera-se antes de elas chegarem. Naquele momento eu olhava para a batedora, desejando avaliar o impacto das minhas palavras. Ela ficou impassível, a fitar o branco vazio da parede nua do outro lado da sala. Lamento não poder ajudar-te mais, disse com firmeza, tentando dar-lhe a entender que me despedia dela. Estava pronta a ter de novo a minha casa só para mim. Para nós, intermeteu-se Melanie de um modo malévolo. Suspirei. Neste momento ela mostrava-se muito senhora de si. Na verdade, não devias ter-te dado ao trabalho de vir até tão longe. Faz parte da minha missão, declarou a batedora com um encolher de ombros. Estou por tua conta. Até encontrar os restantes, é melhor andar atrelada a ti e esperar que a sorte me sorria.